fundo parece recomeçar. Parece retomar, parece refazer, parece prece e prazer. Parece o fim do mundo, não é o fim do mundo, não é ainda não. Parece o paraíso, parece o apocalipse, gêmeas e ressurreição. Tempos, todo final dos tempos parece ser sempre igual. Gêmeas e ressurreição.